Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. O Seixal Saudável debruça-se hoje sobre a importância do aleitamento materno para a saúde da mulher e da criança. Para falar sobre este tema, temos em estúdio Paula Leitão, enfermeira de saúde materna e obstetrícia da Unidade de Saúde Familiar da Rosinha, na Amora, e Cláudia Guerreiro, também enfermeira de saúde materna e obstetrícia, mas na Unidade dos Cuidados da Comunidade do Seixal. Vão responder às questões colocadas por Sofia Loção, do Gabinete Seixal Saudável. De 29 de outubro a 5 de novembro, a Câmara Municipal de Seixal e o Agrupamento de Centros de Saúde de Seixal-Sesimbra associam-se às comemorações da Semana Mundial do Aleitamento Materno. Antes de falarmos um pouco sobre as atividades que têm preparadas para a próxima semana, eu começaria por perguntar à enfermeira Paula porque é que é tão importante o aleitamento materno. Que benefícios traz, por exemplo, para o bebê? O leite materno é importante porque contém todas as proteínas, açúcares, gorduras, vitaminas, água que o bebê necessita para ser saudável. Além disso, contém também os anticorpos que o protegem de certas doenças e infecções. Para além desta grande importância, também há outra, por exemplo, os benefícios de promover uma afetividade entre a mãe e o bebê. Se é designada, portanto, tecnicamente como vínculo afetivo, e atualmente sabe-se que este vínculo vai facilitar o desenvolvimento da criança e o seu relacionamento com as outras pessoas. E para a mãe, enfermeira Cláudia? Os benefícios da amamentação, tanto para a mãe como para o bebê, são inúmeros. Especificamente para a mãe, logo quando acaba de ter o bebê, diminui o risco de hemorragia no pós-parto. A mulher também, ao amamentar, tem um grande gasto de calorias e uma mulher que encontra a amamentar e tem uma alimentação equilibrada, rapidamente perde o peso em excesso e adquire o peso que tinha antes da gravidez. E, por fim, e ao longo prazo, uma mulher que amamenta tem menor risco de cancro da mama e cancro do colo do útero, assim como diminui o risco de osteoporose na menopausa. O aleitamento materno é também uma preciosa ajuda na prevenção da obesidade infantil. Como é que se pode prevenir este problema antes e após o nascimento? A obesidade tem sido realmente um problema desde o século XX, e os índices de obesidade vêm a aumentar, sendo até uma ameaça para a saúde pública. Mais de 1 milhão de pessoas são afetadas em todo o mundo, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. O aumento da prevalência global do sobrepeso e obesidade deve-se às mudanças do padrão alimentar e com as mudanças dos hábitos nutricionais. Prevenir a obesidade infantil antes do nascimento está diretamente relacionada com a alimentação da grávida durante o período da gestação. É importante referir que as preferências da mãe na fase da gravidez vão ser as preferências do bebê. E nesta fase já são determinados ou incutidos alguns gostos no bebê. Logo, uma grávida com uma alimentação saudável vai ter uma criança com opções mais saudáveis no futuro. A amamentação no primeiro ano de vida influencia diretamente os resultados do crescimento infantil, devido à diferença entre as crianças amamentadas e as alimentadas com as fórmulas de outro tipo de leites. Estudos demonstram que as crianças amamentadas apresentaram inicialmente um ganho de peso maior que as que foram alimentadas com fórmulas. Porém, por volta do primeiro ano de vida, observa-se uma inversão deste ganho de peso, exatamente o contrário. Estando esta realidade associada à quantidade de leite que a criança ingere com a amamentada em relação ou com as fórmulas de leite adaptado. Logo, vai ser uma mais-valia no resto da infância da criança. Voltaria a perguntar à enfermeira Paula que atividades estarão a decorrer pelo Conselho durante a próxima semana. Em relação às atividades que vão ser desenvolvidas, no dia 3 de novembro vai decorrer no pavilhão da Torre da Marinha, às 20h30, um colóquio sobre o tema aleitamento materno, em que os preletores serão a enfermeira Susana Santos, enfermeira especialista em saúde infantil, que vai abordar as vantagens do aleitamento materno na saúde da criança e no seu desenvolvimento, o enfermeiro Bruno Rito, enfermeiro especialista em saúde materna e obstetrícia do Hospital Garcia de Horta, que vai abordar a temática, portanto, do aleitamento materno e as suas vantagens. Vamos também ter uma nutricionista que vai falar da alimentação no primeiro ano de vida, e o testemunho de uma mãe sobre a sua experiência durante o aleitamento materno. Dia 5 de novembro vão decorrer nas piscinas municipais de Corroios aulas de hidrográvidas e aulas de natação para bebés, 6 a 12 meses, com o objetivo de promoção de bons hábitos de saúde. Atividades para comemorar a Semana Mundial do Aleitamento Materno, a realizar no Seixal até 5 de novembro. O Seixal Saudável fica hoje por aqui. Regressa na próxima semana para explicar quais as implicações na saúde dos dejetos caninos.